Senhor, Tu falaste ao meu coração, dizendo: santo sereis em minha direção. Eu sou o Deus que vos guia e guarda. Temei a mim, e a minha palavra é a tua espada. Santos nós somos chamados pra amar, como o Senhor nos ensina. Vamos nos cuidar, não nos voltaremos a ídolos. Só a Ti, Senhor, nossa vida, nosso abrigo. Quando a cega da terra nós colher, deixaremos ao pobre, não podemos esquecer. Tu és o Senhor que nos dá visão, e em justiça e verdade vamos agir com paixão. Nos voltaremos a ídolo, só a Ti, Senhor, nossa vida, nosso abrigo. Amar ao próximo como a nós mesmos, na dor e na luta seremos um só, não haverá injustiça. Nem irá no peito, Teu amor nos transforma, é tudo que eu quero. Quando o estrangeiro vier, vamos acolher. Como a nós mesmos, vamos compreender. Senhor, Tu és santo, e em Ti nos encontramos. Teus estatutos guardamos, em Ti nos firmamos. Santos nós somos chamados pra amar, como o Senhor nos ensina. Vamos nos cuidar, não nos voltar. Só a Ti, Senhor, nossa vida, nosso abrigo. Santos sereis, diz o Senhor, em cada ato, em cada clamor, guardaremos a Tua santidade para sempre em amor.